sigo caminhando pela floresta encantada, reconhecendo a vida, o mais puro sentimento, o amor que vem das estrelas e do sol, iluminando a vida, ilumina a lua à noite. Vamos cantar, sempre todos juntos em união, aumentando o amor na terra, vai curando o sentimento. Esse vento soprou pra gente juntos navegar na imensidão da vida, nos segredos desse mar, na força desse amor, na força dessa luz. Seguimos rezando por essa vida encantada, por mais amor no sentimento, todo esse amor que está na terra, está em nós, aumentando o amor na terra, vai curando o sentimento. A luz do som rolou, é para a gente despertar, cantar.